Prisão de sinal 9. Batango Lima Zulu Tango, autorizado Sierra, Bravo Serra Papá, nível 200, saída da El após Coral. Pistão no 7 com primeira curva direita, acione 5110 no transponder, frequência do controle 120.8, Papatango Lima Zulu Tango. Isso, autorizado Sierra, Bravo Serra Papá, 220, saída do El, transponder 1-1-0, Papatango Lima Zulu Tango, transponder 5101, saída da El. Delta Alpha Eco Lima. Via Up Whisky 1 até Confins, após Up Whisky 57, até Charlie Papá, novembro após direto, conforme rota do plano de voo, Papatango Lima Zulu Tango. Copiou a saída da El, Delta Alpha Eco Lima? Correto, OB. Para acionamento de táxi, chame a torre em 1-9-95, ajustando 014, Papatango Lima, Zulutão. Avisa 982, autorizar ataque Alfa, Kilo, remoto no 043, atenção sinalizador, quando lá. Mais 30 minutos, alterna Brasília, passarinho 2231. Avisa cargo, está impedido, autorizar o ataque de Alfa, Kilo, para remoto 190 no 43, confirme, foi todo mundo lá. Passaria 2231, confirmado o táxi. Pronto para o táxi, POB 42, autonomia 5 horas, mais 30 minutos, alterna Brasília. Alterna Brasília, 4-2, confirme a autonomia. 5 horas mais 30 minutos. Gente, autorizado táxi até o ponto de espera, via 4-1, Índia no ponto de espera, chamar a torre, e 1-8-95, ajuste no 0-1-4, passarela 2-2-3-1. Afirmativo, ponto de espera, 118-95-2-2-3-1. Salvador de Gol, 1077. Gol 077, contato radar, saída da El, sub e mantenha 360. Radar El 360. Se é Papa Romeu Zulu te animar em questão da minha indicação? Delta, chama em Torre Salvador na frequência 1118.95. Papa Romeu Zulu Tiani Mike, em qual posição? Delta, reporte no farol de Itapuã. Firme, seu está em G, que é? No final do 97, 1-0. Que a graça em condições de cruzar o eixo da 1-0 a retaguarda do mesmo? Gente, agilizando o cruzamento, reporte na final da 1-7, o Mike Eco Delta. Autorizado 1-0-0, Vita Charlie Hotel. Conduziu 76, cleared ILS XOA runway 10, report established. Cleared ILS XOA runway 10, calling established, conduziu 76. Tram 3560, desse mantenha 4000 pés, ajuste na 014. 560, copiou o controle. 3560, controle Salvador. Até o Oscar, ciência, desça para nível 060. Chefe Mike, prossiga. Ali mantém pista no zero. Ali mantém no zero, por favor. Voo na 395, no solo 50, libere direita, solo 121, decimal 9. 219, voo na 395. Décima terminal. Toda presente, Cássio Prego, de Condomínio Ideal, desça para no 1500 pés. Vamos voltar. 9 Recife no 251. 251, 399. 208, obrigado. 6, contact the tower on frequency 118.95. 118.95. Senegal no 014. Passar a final, Del. Passarelo 2231, livre decolagem do 10, vento 0, 90 graus, 1,5 de nós. Papa Romeo Bravo, Foxtrot Mike, Bomb Arrival, descending maintain flight level 050. Down flight level 050, Bravo, Foxtrot. Papa Tango, Lima, Zulu Tango, contato radar, Serra da El, sub mantenha 220. Sub mantém 220, Lima, Zulu Tango. Então, ponto de espera, via base principal, Índia no ponto de espera, chamará a torre e 118 decimal 95, ajuste no 014. Então, aqui em Índia, chamará a torre 2025, Mari, voe na proa da mesma, quando no ideal, desça para o nível 050. Trem embaixo, travado. Azul 4206, desça para 2000 pés, ajuste no 014, livre LS e aposta estabilizada. Maré estabilizada, né? 076, check the landing gear, lean wind 090 knots, 14. Clear to land. Clear to land, Condor, 076. 2231, decolou 53, contra Gregório, 120, decimal 8. 1208, 2231, boa tarde. 0233. Zulu Charlie Mike, informe o tipo do equipamento. Enche, informe o POB. Enche, graças. Voo 395, será da passagem ao Airbus Nassau. Para o ponto de espera. Voo 077, Recife, 125, 1 alterno, 13325. 251, 3325. Controle de Salvador, boa tarde. Passarido 2231. Passarido 2231, boa tarde, contato radar, saída Momo, submantenha 180, seguindo restrições da carta. 180, sem restrições, passarido 2231. Zero meia. Romeu até Oscar, informa ajuste na 014. Estabilizou visual para 206. Sim, de componente final de chame torre no 93.95. Obrigado, até volta. Em pista 1 na 0. Em Código 2035, Papa Tango Romeu até Oscar. Código 2035, Romeu até Oscar. São 3560, desce para 2000 países, ajuste na 014, livre LS em posto estabilizado. 2000 pés, 1904, reportará estabilizado, tá 3560. Vento 090 graus, 12 nós, decolagem com proa sul, reporte fora do solo. Mike, reduce speed to 200 knots. Reduce to 200 knots, Bravo Fox 9. Sete livre, decolagem da 10, vento 090 graus, 103 nós. Zona passando nível. Passando 055. Gente, faça um check no modo Charlie, pois não recebemos o mesmo aqui no radar. Confirme agora, senhorita. Ainda não recebemos. Ok, vamos mudar de equipamento. Controle Salvador, estou escaneando a 210. Cliente da Tango, descendo para 150. Xaner 6210, chegada Mari, desse mantenha nível 060. Mari 060, 6210. Agora sim. Recebe do 2231? Visual, baixado e travado. Azul 4206 avistado, QNH 10104, livre pouso, pista 10, vento 090 graus, 12 nós. E 14, livre pouso no 0, 14 nós. Decolou 58, controle agora 120, décima 8. 208, dá 3217. 076, taxi Juliet, gate 11. Juliet, gate 11, condicionado a posicionamento do Condor no portão 11, coordenado com o de sol, reportar para cá. Seat, gate 2014. 2014, Bravo, Foxtrot. Negative, 3000 feet, Papa Romeo, Bravo, Foxtrot, Mike. Roger, correct, 3,000 feet, Bravo, Fox 9. Salvador, 2,300, 2,300, reducing 1,900, Bravo, Fox 9. Papa Romeo, Bravo, Fox 9, Mike, vector for spacing, enter left, heading 230, your limit to localize course. Okay, 230 would be a right turn for me right now, Bravo, Fox 9. Prossiga. Já em Itapuã, interaciona direto, cabe. Qual atitude queira manter? 500 pés. Ciente, autorizado. Ciente, livrando aqui a litoral, prosseguindo para o cabe, já visual. Xaner 6210, desse mantém a nível 080. Descendo a identificação. TAM 3217, acione código 5420. Acionado, 5420, TAM 3217. Salvador, Bravo, Fox, Mike. Go ahead. Hey, what's the limit on heading 230 again? Your limit to localize the course. Localize, thank you. Salvador, boa tarde, Azul 4206 Aerodrome. Azul 4206, boa tarde, autorizado táxi Alfa, reporte para ingresso na Juliette. Alfa, reporte para Juliette, 4206. Guardião. Confirme. Na sinal para o CAB. Entende, frequência livre para a coordenação Guardião 06. Cara mesmo. Alfa Romeo, Bravo Foxtrot Mike, 37, localized course, turn left, heading 140, descending to 2,000 feet, clean 81014, cleared ILS approach, report established. Left turn 140, down to 2,000, 1014, we're clear for the ILS, report established, Bravo Foxtrot. Turn 3560, complex, canal Chame Torre, 2895. 295. Salvador, boa tarde, 3560, afinal, baixar travado. Extensão 3560 avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-6 de nós, quem negar 1-0, 1-4. Boa tarde, Gordo 925. Ouvi, me questionou o solo? O Gordo 925 está no gate 5, autorização Brasília. Gol 9925, autorizado Brasília, avião Zulu 17, ciclo 360, saída A, transição Elefa, pista 1-0 com primeira curva à direita, acione 5440 no transponder, frequência do controle 120, decimal 8, gol 9925. Autorizado 360, aperto Zulu 17, decolado perfil da Airbota Elefa, 1-0 a pista, curva direita após, 5440, controle 208 no 925, gol. Zona 925, atejamento correto, reporte volta para posicionamento, portão 05. É, portão. Nível 060. Janer 6210, cobriu o controle. Negativo, prossiga. Desça e mantenha, nível 060. 560, 6210. Zona 3190, controle. 3190, chegada Mari, desça e mantenha, nível 0. 7-0. Passaria do 2231 no controle? 2231 na escuta. É confirmando que o modo Charlie aparentemente se encontra inoperante. Só houve uma varredura, ou seja, só em alguns minutos que vimos o seu nível que estava por 170. Nós estamos mais vendo seu modo Charlie, ok? Ok, stand by para a troca de equipamento. Matheus. Bravo Fox Mike is established on the ILS. Complete final contact the tower 118.95. I'll call 118.95. Thank you, have a nice day. Bravo Fox Mike. Está autorizado ingresso na Juliette, portão 08. Portão 08, ingresso na 08. Recebendo agora o seu modo Charlie, cruzando nível 115 para 180. Confere, 115 para 180, passaria do 2231. Chanel 6210, desse mantenha nível 050. 050, Chanel 6210. Tan 3190, reautorizado, desça para o nível 060. Confere, aguarde copo, por gentileza, um minuto. Dael, Leda e Deus. Dael, Leda e Deus, Bravo. Romeu, Bravo, Fox, Mike, continue approach, port landing down and lock it. I'll inform when the gear's down and lock, Bravo, Fox, Mike. Tipo 495, a sua saída será coral. Coral, tipo 495, graças. 560, no solo 05, libere direita, solo 1, 21, decimal 9. 219, Papa Alfa, Tango Tango, para sequenciamento, curva à esquerda na proa 005, limitado pelo localizador. Esquerda 005, limitado pelo lote Alfa Tango Tango. 3560, boa tarde, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 03. Afirmativo Alfa Juliette 03, 3560. Águia 02, prossiga para a torre. Zulete Animaic Ciente, para ingresso no corredor Caixa Pregas, desça para 1500 pés. Vou ir na proa de bom, se desça para o nível 050. Zulu, Charlie Mike. Gente, Romeu até Oscar, continua descida para o nível 050. Zero, wind 090 degrees, 149. Zero land, Fox Mike. Xanair 6210, desça para 4000 pés, ajuste no 0 no 4. Para 4000 pés, 6210. Controle Salvador de Moura 602. Controle Salvador de Moura 602. Gol no 602, chegada Mari, desça e mantenha nível 070. 070 da Mari, 602. Confirme. Alfa Tango Tango atingindo 3 mil pés. Gente, mantenha 3 mil pés e ajuste no 0 no 4. Tango Tango. Oceanair 6210, desce para 2 mil pés e ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reposto estabilizado. 2 mil pés, reportará estabilizado. Passou a Romeu Golf, boa tarde, chegada Mari, desse mantenha 080. Alfa Tango Tango para o localizador, curva direita, proa 090. Desça para 2 mil pés, edição no 04, livre LS, arroz estabilizado. TAM 3190, de velocidade para 1709. TAM 3190, desça para 4 mil pés, edição no 04. Gol no 612, desce para nível 050. 050, 602. On Foxtrot 121, decimal 9, thank you, Box Mike. Pelo localizador. Mike, Mike, autorizado voo local, sobrepondo corredor forte, o nome pés, TGL, pista 97, primeira curva esquerda, acione 0156, transponda, sequência do controle 120, decima 8, Papa Romeu, Papa, Mike, Mike. Controle Salvador, boa tarde, objeto 6720, boa tarde, chegada bom, se desse mantenha nível 060. Negativo, o tempo que eu dei chegada é o objeto 6720. Passarei do 2231 no Recife, 1288, alterna 1260. 1288, 260, bota. H02. Meio no doido da velocidade para 2309. 239, 602. Fox. Papa Romeo Bravo, Foxtrot Mike, confirme para estacionamento. Para Papa o Bravo. Reduza a velocidade para 2509, número 4 na aproximação. Lima Mike, na Quebec chamará Torre 1 no 8 decimal 95, Papa Romeo Bravo, Foxtrot Mike. Vicente Alfa, Juliette, Pátio 1. Mike, na Quebec, 9.9, 2.18.95. Papa Romeo Bravo, Foxtrot Lima, Alfa, Juliette, Pátio Principal, Lima, Mike, na Quebec, chamará Torre, na frequência indicada. Alfa, Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, na Quebec, na Torre, Bravo. Footback Nacional, Gol 985. Aproximação, reporte baixado e travado. Voltará embaixo travado, 6290. Zona 755, decolou o Zuno 1, controle agora em 120, decima 8. 208, obrigado. Get ready to copy, go. 755, boa noite. Lima, Papa Mike, acione código 0234. Tá copiando o gol 985? Localizador, seu novo limite é radial 300 do VR de Salvador. Mantém proa norte, confirmando o limite. 390, São João Léo, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4, para o localizador, curva direita na proa 100. Direita 100, descendo para 3 mil, tá 3190. Está pronto para o táxi, o H02? 390, complete curva direita na proa 110 para o localizador. 110 para o localizador. Bônus 755, contato radar, saída da EL, sub, mantenha 360. 360, 755. Papapá, Alfa, Tango Tango, chame Torre Salvador na frequência 1189. Tango 5, Alfa Tango Tango. Boa tarde, papapá, Tango Tango. Alfa Tango Tango, continue a aproximação, reporte marcador externo, trem baixado e travado. Marcador externo, perfeito de trás, Alfa Tango Tango. Gol no 601, chegada Bonf, desce e mantenha nível 070. O meu até Oscar Ciência, informe-a. Então, recebe seu modo Charlie aqui na tela radar, faça um check no mesmo. No 2, alteração para sequenciamento, curva à esquerda, proa 360, limitado pelo localizador. Curva 360, limitado pelo localizador, meia, no 2. Gol no 602, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 4. 3 mil, meio e 14, gol no 602. Papa Romeo, Romeo, Romeo Wolf, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 4. 4 mil, Romeo Wolf. Afirmativa, isso vai sair paralelo à pista 10 aqui, seguindo direção lá, o litoral. Papapá, Papatongo, flight level 370, Puka de Patrons e Patransition, runway 10. First turn left, cock 5460, via Upper Zulu 10, until Natal, after flight plan route. Recebemos seu código transponder.